especial lá do Icuí também aqui com a gente. Foi assim. Pode crer. Balanço das águas. Tem uma galera ali com a gente. Lá de Benevites. Sem um abraço, carinho aqui do Mussistai do Ronald. E do Gabriel Saldi, viu? Simbora! Cadê o gato, hein, meu irmão? Você se entregou ao... Fala, meu parceiro gato! Você era virgem e me deu a maior prova de amor. Tu és a minha bendita. Só no caqueado, vai. Minha mulher tão bonita. Só posso te oferecer o amor de um vaqueiro que insiste em amar você. Meu parceiro Tassiano! Minha bendita. Meu amigo Gelson, os caras de bom. Rapaziada, curtindo aqui com a gente. As Taradinhas, a Mandinha Costa, 3D, Elane, Daniele, todo mundo aqui com a gente, pode crer. Como Mafra, como me criou. Foi assim, no balanço das águas, descobri que a minha alma já nasceu para ti. Alô, Daniela! Lá de Marituba, aqui com a gente! A maior prova de amor. Bendita. Tu és a minha bendita. Minha mulher tão bonita. Já gravando o CD ao vivo pra galera, né, Gabriel? O amor de um vaqueiro que insiste em amar você. Tu és a minha bendita. Minha mulher tão bonita. Musistar. Só posso dizer te amo, te amo, te amo. Que insiste em amar você. Para com a jovem, mas se você é tão esperta, diga porque com medo está. Cadê o fogo? Porque tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito o que fazer. Bora, meu parceiro Rogerinho! Olha o pipi ali só na manha do Aranha, voz grande! Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica. Porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que seu tempo vai. Minha Lourinho, vai dar um recado pra galera aí, Marinho. Bora, bora, bora. Pagar, você está indo bem. E foi já. O que você vai ser? Acabou a pilha, foi. Você crescer. Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. Você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Grande meu parceiro Thiaguinho! Você quer esse moleque, a gente é boa! Sonha, nem tô... Tá aqui com a gente, não poderia faltar! De jeito nenhum, né, Thiaguinho? Quando... Abraço bem grandão pra você aí, valeu! E seu tempo vai chegar. Se ligar, bora curtir, vai! Só no caqueado! Júnior e Neto! Júnior e Neto! Sucesso! Você tem que entender. Musistar, o som que a Globo consagrou. Agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. E quem sabe cantar essa aqui, ó. Banda 007. Bora viajar, bora curtir. Coisa enquanto tento segurar a lágrima, insiste em cair. Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo, olha aqui, ainda vou te esquecer. Escreve aí. Chama abraço aí também pra todos. BR. Cara com sua foto. Toda a galera aqui com a gente. Tá curtindo desde cedinho. E eu penso. Só não vou estar. Valeu. Facilize, facilize. Mas quem é que eu tô tentando? Então faz assim, ó. É só você fazer assim. Que eu vou. E agora? DJ Rafael de Santa Isabel. É só você. E o Mãozinha. São os primos. Eu volto. A galera que curtindo com a gente. Eu volto. Valeu. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim, não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até um sim. Você tenha deixado eu ir. Ter o gosto de viver aqui, fraco demais para continuar, juntando forças pra poder falar, que eu volto é só você sorrir, que eu volto é só fazer assim, eu volto, eu volto. Se liga, eu sou do Musistar. Musistar, Musistar, Musistar. A estrela que brilha em todo o universo. Olha só a nossa equipe sexta-feira. A galera curtindo, fala minha equipe sexta-feira. Todo mundo aqui com a gente, curtindo e bora detonando o som das vacantes. Assim, assim, assim. Regiane, pode crer. Celular, não quer me... Aqui com a gente. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz... Fala, meu amigo, chefe Dalt. Porque o chefe é o chefe, né? Pode crer. Mesmo, amor não faz assim. Tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. A cabeça, aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Ligo. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Pau, pescador, pau, pescador. Você quem comanda o coração das super xana. Pau, pescador, o pescador do amor. Você quem comanda o coração das super xana. Pau, pescador, você quem comanda o coração das super xana. Pau, pescador, o pescador do amor. Você quem comanda o coração das super xana. Bora detonando e bora detonando. Mais uma e bora sacudindo Santa Bárbara. Essa música tem história, meu irmão. Musistar, agora, o som das marcantes. Para curtir as marcantes, vem, vem, vem. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Teu jeito louco de dançar, que fez me apaixonar. E hoje, né, maninho? É a volta aí das taradinhas. Com força total. É no máximo, né, meu irmão? Tocando todas pra gente se amar. E agora? Quando eu te vi, me apaixonei. Eu fiquei louco pra te amar. Naquela festa onde eu te encontrei, meu coração. Me apaixonar. Quem não tem história apagado da memória, né? Vem pra mim. Toda a equipe BR aqui com a a gente. O teu corpo. Maravilha, Game BR. Meu amigo de menor aí com a gente. Para de menor. Como é que é? O consagrado DJ Irani e Rita de Cássia. É show, é show, show. Musista. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Teu jeito louco de dançar que fez me apaixonar. Ouvindo o som do Musista. É o Musista. Vou parar. DJ Irani e DJ Wilson tocando todas pra gente se amar. Você se apaixonar aqui em Santa Bárbara! Dois! DJ Cássio! O trio aí com a gente! Trio Ternura, toda a galera, toda a comitiva! E aí, chefe Dalto? Beleza? Tranquilo? Bora curtir, vai! Junto a mim, sinto seu cheiro em todo lugar. O brilho do teu olhar me... Meu amigo Márcio! Tá de 40 horas aqui com a gente. Valeu, Márcio! Espero um dia te rever. Os lindos momentos, eu e você. Meus sonhos vai estar meu grande amor. Banda alta tensão. Missão a mais para você dançar. Segura! Eu e você. E aí, meu amor, como é que é? Sempre curtindo aqui, você está, né, meu irmão? Aí, valeu! Com saudade escrevi todas essas palavras. O que eu quero é amar-te e me beijar pra ti. Musistar. Pois eu sofro tanto e sinto tanto da falta. Não vou suportar. Imagina quando te quero, quero e sabes que te quero, quero sim, não quero ver. Fala, meu parceiro Sabá! Faz parte aqui também da estrela Musistar, né, meu irmão? Valeu, meu parceiro! Jura que não vais me esquecer. Jura, pois eu amo você. Jura, nunca vais me deixar. Jura, se os mares que descobri um dia vier fazer, se amor se acabar. indiscutivelmente Splash Banda. Ai, DJ Ronald! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã clube. E hoje tem o som da Biriguinha Saúde, lá no Balneário Cainágua. Bora lá mandar aquela ressaca bacana. Mas daqui a pouquinho, pra saída daqui, eu vou pra lá. Eu, meu amigo Gabriel, viu? Guarde aí, viu? Me dói a consciência de ter a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Não se lamente. E o de menor aí sempre já tá aí com a estrela do coração, né, de menor? Valeu, meu parceiro! Porque simplesmente. Dali, Gabriel Soldier! Precisar. Posso ligar, se vai! Ao som do poderoso, dançando como um lobo, tentando esquecer. Minha família Humildade com a gente. Essa galera tá desde cedo aqui com a gente, né? Valeu, Humildade! Mão, do coração tá na veia, né? Comando. Você está, pode crer. Wesley vai você dançar, Navi vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Confirmado! Se dançava, se daqui a pouquinho, com muita espera. Né, logo mais, lá no Balneário Cainágua, DJ Ronald. Então aguardo vocês lá, viu, gente? Bora lá, manda aquela ressaca bacana. Lá no Cainágua, com shows de bola, beleza, então. Foi sua opinião, você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Splash Banda, os empolgados da nave do Rubi. Sexta-feira aí com a gente. Bora sexta-feira, bora curtir bacana assim com a gente. Certinho, né? Curtindo hoje na sexta-feira. Só filé, só sucesso. Bora dançar assim, ó. Quero dançar contigo até o amanhecer, mas bem agarradinho sou eu. E aí, Lourinho? O som que toca forte no seu... Qual é o papo, Lourinho? DJ Irã comanda essa multidão. Foi essa odisseia que me conquistou. É o som de Santa Bárbara que dá o show. Junto com o consagrado que é o DJ Irã. Ele quem faz a... Muses. Do povão. Vem com o Muses, está... E vem! Que é muito bom. Só na batida, nunca quero, vai! Tocando na batida e no seu coração. Muse Star é festa, é agitação. É essa odisseia do meu coração. Isa Show, fazendo você se apaixonar, se apaixonar, se apaixonar. Caqueado, vai! Égua da música, pai d'égua, meu irmão, segura! Não me deixe, amor, sem ti eu vou... Abraça aí, meu amigo Elzinho, live! Quero você... Torcida bicolor do coqueiro, valeu! Como é que é? Eu não te dei valor, mas eu quero lhe mostrar que um amor tão grande assim nunca pode acabar. E quando? Quando eu senti o teu corpo em mim, eu fiquei louco de amor e não pude resistir. Você não deu valor, nem sequer ligou. Fiquei chorando loucamente, perdido de amor. Agora por você, pedindo pra voltar. Mas vê se me deixa em paz. Você me magoou e eu chorei demais. Não me deixe, meu amor. Volta. O consagrado DJ Irã e Rita de Cássia. É show, é show, show. Não me deixe, amor. Olha como a galera vai curtindo, viajando nas marcantes. Glória. E aí, Cleiton? E aí, Marcos? DJ Cássio! Bora, DJ Cássio! DJ DJ Ronald! Pra cima! Se teu amor, se você vir aqui, volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho, sem você, tão sozinho. Por favor, não me deixe. Vem pra mim, meu grande amor. O príncipe negro, eu vou te amar. O príncipe negro me deixará. Só um abraço aí, Antônio, aqui, meus caras de pau. Rapaziada, curtindo aqui o som do Música Está, valeu! Porque não dá mais. Galera lá do Outeiro aí com a gente. Rapaziada de Belém do Pará e rompendo fronteiras. Pra curtir essa peça maravilhosa. Volte logo. Valeu! Como é que é isso? Manda os brother. Manda os brother. Não posso mais, viver assim. Se teu amor, se você vir, volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Olha o meu parceiro Marcos, lá do 40 horas aí com a gente. Fala, Marcos! Tão sozinho, por favor, não me deixe. Vem pra mim, meu grande amor. Príncipe negro, eu vou te amar. Príncipe negro, me verá. Vou com DJ Billy encontrar você. Prova que te quero, eu amo você. Porque não dá mais pra viver só. Sua solidão, o teu amor. Me sinto tão só. Te quero. Volte logo, não me deixe aqui. Pra sair no CD essa sequência, pai d'égua aí, meu irmão, segura! Agora, vai. Vou sair, curtir, dançar, me divertir, eu quero agitar. Com muitas gatas, sei que... Hoje aqui em Santa Maria. Animação. Santa Bárbara do Pará. Dançar. Lá em Santa Maria foi sucesso ontem. Com a sensação. Meu amigo Lourinho. Os pilantras fazendo a curtição. Esteve lá comigo ontem também. Que anima sem... No aniversário. Vai te envolver e te conquistar. Valeu, Lourinho, pelo apoio total, viu? Os pilantras, você vai... E hoje estamos aqui em Santa Bárbara. A vida faz um dia. Vem com os meu amigo Joelson! Os primeiros da espaçonave e é só a Arina também tá de gente! Pilantras, você valeu, hein? Ao som da espaçonave, faz você delirar. Vem com cinco pilantras e eles são a sensação. Os primeiros da espaçonave e é só a agitação. Harrison Benz. É sucesso. When I only see what your eyes want to see, how can I be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. Olha que peça está pera! Só no caqueado, balançado, vai, vai! When I only feel what your eyes want to see, how can I feel what you want it to be? You're frozen when you're hot. E a gente quer desejar aí um feliz ano novo pra toda a equipe Humildade, viu? Feliz ano novo pra todos vocês aí, tudo de bom, viu, meu irmão? E agora, só no gigado, vai! If I could melt your heart, we'd never be apart. Give yourself to me. Assim, ó, é agora! caqueado, só no caqueado. Bora viajar nas marcantes. Oi. Desde quando vi você chegar. Bora, Gabriel. Prepara aí, Gabriel. Querendo você pra mim. Bora, garoto. Bora trabalhar, meu irmão. Não adianta mais me enganar. E agora? A brincadeira vai parar aqui. Como é que é? Só um pouquinho de você é o que eu te peço. É o que eu te peço. Estamos apresentando Luz Está. Está de coração, né, garoto? Vai! Põe, então me põe uma benção em nosso amor e nos momentos que passamos. Quando tiver tudo bacana, hein, Gabriel? Só avisar, viu, né? Canta meus sentimentos nessa história de quem amo. Sei que às vezes eu falhei. Em sua vida quase sempre estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei. Não foi aventura o que existiu entre a gente. Devagarinho, conquistando corações. No meio das multidões, chegar, pedindo, vai! Me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas Marias do Pop. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Musistar. Você e o parceiro Quarta, meu irmão. Há muito tempo sonhei com esse meu parceiro Laurinho. Um abraço pra você, meu irmão. Muito obrigado pela presença, viu? Hoje aqui na sede do Musistar. E a gente vai agradecer, Bela Carinha. A produção afiada por ali. Até o bora, BR! No Barão Vermelho, eu vou te encontrar. Você está lá, vou me apaixonar. Eu sou o Barão Vermelho e você é bem. Eu sou automotivo que conquistou o reduzida, bacana pra gente levar até de manhã pra galera, viu? A gente vai levar na manhã. Pedi pra parar, parou! Deixa tudo no escurinho, meu DJ! Tudo no escurinho que a gente tem que detonar com todo carinho pra essa galera. É o nosso Musistar e a gente vai detonar. E o show começa! Musistar! Liderando sucesso em todo lugar. Por onde passa, é rotação total. Musistar, Musistar, Musistar, Musistar. Vamos detonar, garoto! Manda ver! Alô, DJ Gabriel Saldi! Arregaça! É agora! E deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. É 2016 e o nosso Musistar detonando. E eu tenho toda certeza que o Paysandu tem que fazer seu papel em 2016. E só quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima e joga a mãozinha pra cima. Só quem é do Paysandu dá um gritão. Cadê o grito da galera do Leão? rapaz, o grito da galera do leão. Assim vai, remo. Mais uma vez, vai, remo. Balança a arquibancada, não para de agitar. E quem tá feliz aí, joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Cadê o grito da galera do leão? Cadê o grito da galera do Paisandu? E joga a mãozinha pra cima, e joga a mãozinha pra cima. E bate na palminha. Produção, um, no dois, no três, no já vai. Vai. E bota a música, e bora endoidar. E dá-lhe música, e doida, e doida, e doida, e doida. Joga o seu pra cima, embaixo na palminha, vai. E joga o seu pra cima, embaixo na palminha, vai. E joga a mãozinha pra cima, pra cima. Um, dois, três, alivia. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender. Que amar mais do que eu, ninguém te amou. É agora! Mulheres solteiras, é assim pra cima, minha irmã. Música. Canta bem alto. Senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. Vou ficar maluco. E o Jade, sua primeira dama. Em você, amor. E o Ash Mureri. Tá perdido. Um abraço pra vocês. Me amou. Parceiro Ricardinho do Crocodilo, aqui com a gente, hein? Curtindo o Musichá, meu irmão. E não canso de te dar amor. Se te faz, eu enlouqueço. Coração bate no peito, salto é pra cantar bem alto. Mas tu és minha rainha. Canta, canta. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Mais uma vez! Tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. E as nossas taradinhas vai! Ei! Oh, tcha, tcha! Ei, tcha, tcha! Joga a mãozinha pra cima, pra cima! Vai no batidão, no batidão, no batidão! Eu vou no rei e vocês vão no rei! E dali, dali, dali, dali, dali na pressão. E dali, dali, dali, dali, dali na pressão, vai. Tem alguém de Santa Bárbara aí? Tem. Tem alguém do Corinthians aí? Tem. Cadê o grito da galera do Corinthians? E quem é do Corinthians? Joga o zinho pra cima e bate na palminha, na palminha. E bate na palminha, na palminha, na palminha. Um, dois, um, dois, três, vai. Vai no batidão, vai na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, vai. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. E ele vai te empurrar, te empurrar, empurrar na menina, empurra, empurra na menina, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. E mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. E burre, burre, burre, burre, burra na menina, vai. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. E vai comigo assim. Bate na palminha, bate, bate na palminha. E bate na palminha, bate, bate na palminha. Ei, oh, ei, tcha, tcha, oh, tcha, tcha, ei, tcha, tcha, oh, tcha, tcha, ei. Vamos liberar, liberar. Um, dois, três, é agora. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. O quê? E se o Muzi está? Quando te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Mel! E aí? O incrível crocodilo no comando. E a nossa equipe BR! Tudo tá curtindo? Muzi está. Gabriel Sound. Cima! E também caldinho pressão. Tamalho beat, tá com a 13, é o crocodilo. E aí, galera? Vai! É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. Meu parceiro Rildo, Ítalo, DJ Joãozinho da Carretinha. Escandalosa, curtindo o show do Gabriel Sauri. Nesse ano de 2016, meu irmão. Meu Camaro. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. E a estaradinha do Muzistar. Se não te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro. Um, dois, três, vai! Muzistar. E vai no batidão, e vai no batidão. E doce, doce, doce, doce, doce, mano, se doce. E doce, e doce, e doce, e doce. Doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce. Doce, mano, se doce, doce, doce, doce, doce. Oh, tchá, tchá, hey, tchá, tchá, oh, tchá, tchá, hey, tchá, tchá, oh. Bora liberar. E dali na pressão, e dali, dali na pressão. Salve! Pra cima, garoto! A nossa equipe BR por ali, Sarimão! Muito obrigado pelo carinho, viu? São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Então, qual é a parada? Galera da segunda pó, galera da segunda pó, galera da segunda pó, galera da segunda pó. Comigo assim, remo. Pra cima, pra direita, pra esquerda, pra direita, pra esquerda. Chama a perereca, chama a perereca, chama, chama, chama, chama, chama a perereca, chama, chama, chama a perereca, chama, chama, chama, chama, chama, vai chamando. Pra cima, garoto! Agora! Saúde vai colocar no batidão. Embora no batidão e dali, dali, batidão. 5, 4, 3, 2, 1. É agora, é agora. Vamos liberar. parceiro Bruninho. Ele tá no Musista. Olha o bonequinho como tá por ali. Quando penso em ligar pra você, o quê? Eu me escondo de todas as formas. DJ Rômulo, pra Marcelene, né? Aqui com a gente. Mas não paro de pensar em você. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Vamos colocar. Vou me casar. Se eu ainda amo muito, você muito. Cadê o grito das mulheres aí, viu? Tirar você da minha vida. Rapaz, e quem quer amanhecer? Eu já te encontrei. Agora me deu medo. Ai, não faz isso com nós dois. A gente tem que se entender. Você me pediu um tempo. Não existe isso de um tempo. Você me fez acreditar. Que sempre que a... Ei, tem que me PR. Agora me pediu um tempo. Já disse não. Tá aí na pressão, mãe. Piado, piado, piado, piado, piado, piado. Vai no caqui, vai no balançado. E bora no balançado, e bora, bora no caquiado. E balança, balança, balança, balança. E dance, dance, dance, dance, dance, balança e dance. Música. Agora, mais uma, mais uma. Mas se as lembranças trazem a você tanta dor, qual é a parada, meu irmão? Apague da memória, porque não sinto amor. Vem me liberar. Ainda ontem vi seu número a chamar. Resolvi não atender. Mais uma vez! Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? O que, o que? Não disse ser eterno que você chamou de ilusão. Gabriel Sound! Pra cima, garoto! Eita, Lorena! Então vamos liberar mais uma, mais uma, mais uma. E bora, Gabriel, e dali, Gabriel, vai. Você sempre me avisou, amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Qual é a parada? Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, se saber se volto. O quê? Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. Fala pra mim, vai. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante. Pra suportar a distância e algum tempo longe, eu quero que vá lá me naquele lugar, não importa. Ricardinho, visão perto até a morte. O parceiro Bruninho, você é a parte boa que existe em mim. Só na mãe de Morenão. Amor, rainha, por favor, não chora. Música. E a parada é assim, vai. É assim no batidão. Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama. Ei, Bruninho, eu tenho você, você. Meu parceiro Juninho. Eu só tenho essa voz que você não merece. Alexandrine, um abraço pra você! Então bora mais uma! Você ama assim, claro, eu não conseguia dormir. Perambulando pelos bares, esperando abrir. O primeiro refúgio, pedir um café. Que vem amar comigo que eu tinha me tirado pesadelo. Desacreditei, me belisquei o dia inteiro. Mas não acordo, não. Um abraço a nossa equipe sexta-feira por ali. Saramana, equipe sexta-feira. Na minha frontal, viu? Eita, equipe sexta-feira. Essa sua mentira não me sinto teatro. Olha pro seu tempo agora. Esse lourinho eu vou te contar. Musista!